quase que a gente pode já falar da uma média. Confirme o tráfego. Está passando aqui, você não está informando que o serviço pode ser colado aqui da uma média. Sim, te aguardo apenas coordenação com o controle, ok? Batango Serra, Hotel Papá, pronto, cópia? Matheus. Autorizado Paulo Afonso, nível 090, pela Whisky Uno, aerovia. Decola da 17 com curva à esquerda, no perfil da saída Lotar. Controle 119, decimal 8, aciona 5027 no transponder. 90, tá livre da decola da curva à esquerda, 0027 no transponder, da Lotar, 119. Cotejamento correto, confirme apenas o POB. POB 03 no POB, pátio 5, transfere agora a torre 118, decimal meia dúzia, para acionamento, táxi, decolagem, bom voo. Siga. Gente, está livre somente para o táxi. 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119, decimal 8, aciona 5025 no transponder. Autorizado o Galeão 360, decolagem para 10, curva direita, 1198, 5025. Nossa saída é da El, Leda, com transição após Bidev. A correção, voo 1601. Voo 1601, cotejamento correto, chama pronto para o pushback, acionamento, posição 07. Chamará, voo 1601. Voo 1567, pronto, cópia. 1562. Voo 57, pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 8, aciona 5030 no transponder. Autorizado, nível 360, Brasília, Upper Zulu 17. Decola da 10 direita após a saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 80, transponder 5030, voo 1567. 94, está para 2110, o ajuste no 092, está livre o ILS, reporte estabilizado. 092, 2000, para estabilizar 3894. Papá, fica mais aqui. Tango Hotel Lima Tango, na escuta do solo. 415, está passando a posição Coral. Serviço radar encerrado, chame Leos em 120, decimal 1. Vai chamar ele Leos em 120, Ana. Grife 415, uma boa tarde, bom trabalho. Boa. Torre 118, decimal meia dúzia, aciona 0115 no transponder. Cotejamento correto, confirme o pátio novamente e o POB. Ciente 03 no POB, para acionamento, táxi, decolagem, transfere torre 118, decimal meia dúzia, bom voo, Hotel Limantão. meia dúzia. 118 meia. Matango, prossiga. Estiver somente chamando para o táxi. Torre Salvador, muito boa tarde. Guardião 03, afastado 8 mil, visual com o campo. Gente, Guardião 03 ingressa na final da 17, reporte final de 4 milhas. Direto final da 17, reporta na 4 milhas, 1-7. Hotel Papá, linha decola da 1-0, da 1-7, vento 1-2-0 graus com o 1-1 nosso. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5-0-3-5 no transponder. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, então 3897, confirme apenas o portão que se encontra. Ah, é o 10. Sente, chame pronto, então 3897. Roda 1-0, chame controle 1-1-8, bom voo. Papá, controle 1-19-8. Controle Salvador, Papá Tango Serra, hotel Papá. Papá Tango Serra, hotel Papá, contato radar 5090, saída lotar. Papá, iniciando curva esquerda, saída lotar. Gol 1567, solicita posto de acionamento, portão 04. Autorizado, chama para o táxi, gol 1567. Vou chamar para o táxi, gol 1567. Altímetro no 012, livre táxi, chama para o ingresso. Salvador, Papa Tango Q, Júlio Botão. 0-3-4-1. Sente Guardião 03, livre pouso na 1-7, vento 1-3-0 graus com 9 nós, altímetro no 0-1-2. 1-0-1-2, reportará no solo controlado, 0-3. Saída é a da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. A El, após Bridge, obrigado. Eu já tenho um plano aqui no sistema, copia ou o repórter está pronto para a cópia? Ainda está para embarcar o paciente, mas posso copiar, que eu uso o momento. Matango, a gente mantém o ponto de espera, hotel de Matango. Bota 3294. Controle 119 decimal 8, aciona 5013 no transponder. Confirma o transponder? 5013. Atualizado, Sierra Bravo, Sierra Papá, nível 320, cola da 10, curva direita, saída de Dael, Leda, após Brito, setup do Luz 16, depois nota do plano, controle 198. Cotejamento correto, chamo pronto. Empate 3 para acionamento. Quilo, Zulu Romeu. torre Salvador, bota 3894, uma milha do externo, não vai deixar travado. Boa tarde, Tran 3894, vento no 40 graus com 99, altímetro no 0 no 2, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso, Tran 3894. 3685 Lima, Charlie Juliette. Gol no 567, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste no 012, bom voo. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera no 0, torre 118 meia dúzia, ajuste pegado, ouro 77. 3894, livre pouso na 10, vento 130 graus com 99, altímetro 10 no 2. Livre pouso, está 10, está 3894. 03, efetua backtrack, mantém a posição antes da taxiway Oscar, devido à aeronave vai ingressar na 17 e manter. Pode matango ali, mantém a 17. Após o helicóptero que ingressa liberar, livre táxi, pátio 4, frequência livre estacionar. O 1567 pode esperar no 0 pronto. Frente, visual com Airbus na final, no 567. Avistando, aeronave na final. Frente, faz passagem do Airbus, a linha mantém no 0. Faz passagem do Airbus, a linha mantém no 0, agora no 567. Boa noite, frequência livre estacionar, guardião 03. 3897, portão 10, Vector 10. Autorizado, chame táxi, TAN 3897. São 3603, boa tarde, adicione identificação, autorizado a chegada Mari, desceu 050. Desceu chegada Mari, desceu 050, 3603. Hotel Matango, livre decolar da 17, atento a estreito de turbulência, vento 120 graus com o 9 nosso. Solo 17, livre à direita, solo 121, decimal 9. 2893-8894. Douro, gol 940. 940, Guarulhos 360, informação a Delta, aguarde cópia. Aguardo. Alô, Salvador, 3894, Delta, livre. São 3894, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, São 3894. Bom, no 940, copia. Copio. Autorizado do Guarulhos 360 pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL. Leda após posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119 decimal 8, aciona 5050 no transponder. Paguei o 360 para Guarulhos. Traz da 10, a saída da EL. Leda, Bidev. 198 ao controle. 50-50. Só confirmando curva direita após a decolagem e aerovia Peruísque 50, gol 940. Será o Peruísque 50, Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento. Confirme apenas o portão que se encontra. Portão 5. Ciente, chame pronto no 05, gol no 940. Trabalha aí. Oi, Salvador, é o Hotel de Matango. Você, Hotel de Matango? É, eu estamos aqui próximo a Itapuã. Gostaria de ingressar no axé, alongar um pouco mais, que eu vou de manutenção, até o setor do aeroclube, passar a escuta do controle. Gente, Hotel de Matango, vamos guardar o controle, aguarde. Ok, aguardando a orientação, de Matango. Fomos 567, decolar 219, chama o controle 19, sinal 8, bom voo. Bolo 98, Grosso 567. Para ingresso do pátio principal, visual contrário. Bono 567, contato radar, sua 360, sai da Gole. 360, sai da Gole, Bono 667. Solo 338 na licença, estacionado com 122 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas, alternando o galeão, pronto para o táxi. Para o regresso. Litoral, pequeno 503, para o regresso, de Matango. Através da posição 09, vai atentar para um Airbus da companhia, ingressando para a posição 8. Após o ingresso da mesma, táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera, pistão no 0. No ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 12, então 3897. Gente, então a gente vai seguir o táxi até o traverso da posição 09, com referência à nave da companhia. Após o seguinte via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 10, que é uma torre 18. Meia dúzia, ajuste no 092, 3297. Solo Salvador, boa tarde, Gol 273, informação Delta, autorização com fins. Gol 273, boa tarde, informação Delta, confere, autorizado com fins, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta up, Zulu, 16. Controle 119, decimal 8, aciona 5042. Gol no 273 autorizado com fins, nível 360, via perdido no 6, decola da 10, curva direita, Leda, da El, Bridge, 198, o controle, 5042, transponder, gol no 273. Só confirmando a saída da El, após Leda, após Bridge, gol 1273. Da El, Leda, Bridge, gol 273. Sente, amo pronto, posição 03, pushback, acionamento, gol 1273. Acho, obrigado. SV 1012, está autorizado a chegada via. Controle estabilizado no SV, o DAN 3603. Controle de Salvador, é o Papatango, Hotel de Matango. Consiga. Consiga autorização, fazendo sobrevoo rápido, não mais que 2 minutos, no setor do shopping Salvador, a 510. 510 está autorizado, Hotel de Matango. Mandou o gol 1601 na posição 7 para o pushback acionamento. No 601, no 07 autorizado, chame o táxi. Autorizado, chame o táxi do gol 1601. Salvador, boa tarde, é o 3897, próximo ao ponto Vera Pista, 10, pronto. Boa tarde, 3897, linha decola da 10, vento no 30 graus, como 0 nosso. Gente, livre alinhado, se decolar 5-0, 3897. Decolado aos 26, chama controle 19.8, bom voo. 19.8, 38, 97. Controle, até 3897, transfere na saída da AEL, cruza 1500, quando possível de voo direto da AEL. 3897, contato radar, voo 340, direto da AEL, autorizado. 340, direto da AEL, 3897, obrigado. Bolo 567, chame Recife, 1128.8. Senhor de Salvador, Serra Hotel Papá, passou o lotar no 9090, acionado 5027. Gente, botei o disco do controle. Bolo 567, copiou? Recife, 1128.8. Recife, 1288, agora 57. Tudo bom, meu ponto de estacionamento. Autorizado no pátio 3, chame táxi Kilo Zulu Romeu. Chamará Kilo Zulu. Salvador, gol 1601, não para o táxi. Está com POB 168, 3 horas 56 minutos de autonomia, alterna Campinas. 601, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118.612, ajuste no 0, 12, bom voo. Juliette Alfa, no ponto espera 118.6, gol 1601, no México. Patão, você é até o Papá, mantém nível 090 e chame Recife, 126.85. Bom dia, Matheus 90, chama Recife, 126.85, boa noite. Boa. Salvo Salvador, bom 940, posição 5, puxa acionamento. 500 pés sobre o litoral. Gente. De retorno para Salvador. Sede, prossiga para o farol de Itapuã, chame a torre em 1862. Farol de Itapuã, torre 186, grato, Lima Ferro. Matango, temos aeronave ingressando no ILS, mantenha farol de Itapuã, aguarde autorização para seguir para o 17. Gente da aeronave, aguardando Itapuã, o Lima Tango. No 940, se preferir, está autorizado acionamento na posição, aguardando apenas para o push. É autorizado acionamento, aguardando o push, 940. Oi, Salvador, muito boa tarde, o gol 1601, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, 1601, mantenha o ponto de espera. Vai manter, 1601. Torre Salvador, muito boa tarde, 3603, baixado travado, visual. Boa tarde, 3603, livre pouso na 10, vento 130 graus com 09, altímetro 10, 12. Centro de pouso 1-0-3-3, 6-0-3. Táxi, o Quilos Romeu. Está com 8 a bordo, 3 de autonomia, alterna Campinas. Quilos Zulu Romeu, autorizado táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 10, no ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste 10, 12, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, 118, meia, Quilos Romeu, obrigado. Visual com aeronave na curta final já. Segue na retaguarda do Airbus com, para 17 com base pela direita, reporte na base. Segue a retaguarda da aeronave, curva à direita para 17, reportada na base, Lima Tango. Coordenem com a equipe de solo após a passagem do Learjet, a retaguarda, autorizado pushback, chama para o táxi. Após o Learjet, autorizado 940.